Take a look.

você conferiu JG, Plastic Dreams, Giannis and Meyer, In the Night, Denis Filipovic and Martin Helfritz, Endless Circles, Da Buzz, Wonder Where You Are. Começamos o programa com Real McCoy, Runaway. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. This is your radio station number one in Brazil. Hi, this is Donna Summer. From Resende, top of Rio de Janeiro, the Rio Sul Radio. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Driving you home in my car, I say I'll see you tomorrow. We both know tomorrow's too late for us. The afterlife, we've been like one from the start, but we've been growing apart. Ashes to ashes, dust to dust. The afterlife, this is the end, but it can't be the end for us. If there's another life when our time is up, oh, I'll be waiting, hoping, and praying. You go back as you, darling, and I'll go back as me. In the afterlife, for a new chance, a new try, and a new same old, so different face. We'll meet again, you mark my words. In the afterlife, till then go find someone else that makes you happy as hell. Just don't forget who loved you first. In the afterlife, this is the end, but it can't be the end for us. in the afterlife. Rio Sul Rádio. Something about this rush, take it away, it made me feel so good.